اللهم اغفر لحينا وميتنا. Oh Allah, perdoa os nossos vivos e os nossos mortos. وشاهدنا وغائبنا. Aqueles presentes e aqueles ausentes. وصغيرنا وكبيرنا. Os pequenos e os idosos. وذكرنا وأنثانا. Os homens e as mulheres. اللهم اغفر لهم وارحمهم. Oh Allah, perdoa-os e tenha misericórdia deles. اللهم اغفر لهم وارحمهم. Oh Allah, perdoa-os e tenha misericórdia deles. وجازهم بالإحسان إحسانا. Recompense-os pela benfeitoria com benfeitoria. وبالسيئات عفوا وغفرانا. E pela malfeitoria com tolerância e perdão. اللهم أنزل على قبورهم الضياء. Allah, faça descer sobre os seus túmulos o brilho e a luz. E o conforto e a alegria. Para que sejam nos ventres dos túmulos tranquilos. وعند قيام الأشهاد من الآمنين. E sejam na hora da ressurreição das testemunhas dos assegurados. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. E tenha misericórdia de nós quando seguirmos para o destino que eles seguiram. تحت الجنادل والتراب وحدنا. Debaixo das pedras e da terra, quando estaremos sós. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. Oh Allah, faça dos túmulos a melhor das nossas moradas após nos desligarmos da vida terrena. E alargue o aperto de nossos túmulos. E tem misericórdia da nossa humilhante situação no dia da apresentação a Ti. E firme nossos passos na ponte Sirat. E nos salve das dificuldades do dia da ressurreição. E resplandeça as nossas faces quando as faces dos desobedientes e criminosos enegrecerem. Allahumma wa asqina min hawd nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, nos faça beber da fonte de teu profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam com ele. Um gole sereno, após o qual não sentiremos mais sede. Allahumma nawwir ala ahli al-qubur min al-muslimin quburahum. Oh Allah, ilumine para os moradores dos túmulos dentre os muçulmanos os seus túmulos. Waghfir lil-ahya'i wa yassir lahum umurahum. E perdoe os vivos e facilite os seus assuntos. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. Oh, nosso alívio quando se fecharem as portas. ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. Oh, nossa esperança quando se findarem os meios. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. E quando for barrado entre nós e entre os familiares e os companheiros. اللهم آنس وحشتنا في القبور. Oh Allah, console a nossa solidão nos túmulos. وآمنا يوم العرض والنشور. E conceda segurança no dia da exposição e da dispersão. يا عزيز يا غفور. Oh, Todo-Poderoso, oh, Perdoador. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. Oh Allah, Tu és nosso Criador. Não há outra divindade real além de Ti. خلقتنا ونحن عبيدك. Tu nos criastes e nós somos teus servos. وَنَحْنُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْنَا. Se cumprimos a tua aliança e a tua promessa enquanto pudermos. نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْنَا. Protegemos-nos em ti do mal que praticamos. نَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْنَا. Reconhecemos o teu favor sobre nós. E reconhecemos os nossos pecados. Então perdoa-nos. Então perdoa-nos, pois não há quem possa perdoar os pecados além de ti. إلهنا. Oh, nosso Deus. ومالك رقنا. E dono da nossa escravidão. ويا صاحب نجوانا. E possuidor da nossa confidência. ويا سامع شكوانا. E ouvidor da nossa reclamação. سبقت بالقول تفضلا وامتنانا. Se antecedestes com a palavra por graça e mercê. فقلت يحبهم ويحبونه. E dissestes, ele os amará e eles o amarão. والمحب لا يعذب حبيبه. E quem ama não castiga o seu amado. فحرم وجوهنا على النار. Pois salve as nossas faces do fogo. يا ذا الجلال والإكرام. Oh, possuidor da majestade e da generosidade. اللهم أنت الله لا إله إلا. Oh Allah, Tu és Allah, não há outra divindade real além de Ti. أنت الغني ونحن الفقراء. Tu és o opulento e nós somos os miseráveis, pobres. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. Faça descer sobre nós a chuva e não nos faça ser dos desesperados. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. Oh Allah, envia-nos uma chuva abundante, irrigadora, produtiva. نافعا غير ضار. Benéfica e que não nos cause dano. عاجلا غير آجل. Apressadamente, sem demora. اللهم أغثنا. Oh Allah, socorre-nos. اللهم أغثنا. Oh Allah, socorre-nos. اللهم فرج هم المهمومين. Oh Allah, alivie a preocupação dos preocupados. ونفس كرب المكروبين. E alivie a angústia dos angustiados. وقض الدين عن المدينين. E quite a dívida dos endividados. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. E cure os nossos doentes e os doentes de todos os muçulmanos. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Oh Allah, não deixe para nós nenhum pecado sem o perdoar. ولا هما إلا فرجته. E nenhuma preocupação sem aliviar. E nenhuma angústia sem abrandar. E nenhum doente sem o curar. E nenhum provado sem o poupar. E nenhum morto sem o misericordiar. E nenhuma dívida sem a quitar. E nenhum desviado sem o guiar. E nenhum inimigo sem o humilhar. E nenhum arrependido sem o aceitar. E nenhum combatente na tua causa sem o fazer triunfar. E nenhum filho sem o reparar. E nenhum defeito sem o encobrir. E nenhuma dificuldade sem a facilitar. E nenhuma necessidade das necessidades da vida terrena e da vida eterna. Que seja ela para ti agrado e tenhamos nela uma virtude. Sem nos apoiar na sua realização e a facilitar. Com a tua misericórdia, ó misericordioso dos misericordiosos. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. Oh Allah, aperfeiçoe para nós a nossa religião, a qual é o apuro de nossos assuntos. E aperfeiçoe para nós a nossa vida, na qual temos o nosso sustento. وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا. E aperfeiçoe para nós a nossa vida eterna, para qual será o nosso retorno. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ. E faça da vida adição para nós em todo bem. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ. E faça da morte descanso para nós de todo mal. اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا. Oh Allah, conceda às nossas almas a sua piedade. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. E a dignifique. Tu és o melhor dos que a dignificam. Tu és o protetor e o dono dela. Oh Allah, te rogamos proteção de um conhecimento que não beneficia e de um coração que não se humilha a ti e de uma alma que não se satisfaz e de uma prece que não é atendida. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Oh Allah, te rogamos o que atrai a tua misericórdia. Wa'azaima maghfiratik. E o que é motivo para o teu perdão? Wal-ghanimata min kulli bir. E o triunfo de toda virtude. E a salvação de todo pecado. E o triunfo com o paraíso e a salvação do fogo. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Oh Allah, melhore o nosso destino em todas as coisas. E nos proteja da humilhação da vida mundana e do castigo da vida eterna. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat. Oh Allah, rogamos a ti a prática dos benfeitorias. E o abandono das malfeitorias. E o amor, que é a paz e a bênção de Deus, estejam com ele aos necessitados. Que nos perdoe e tenha misericórdia. E aceite o nosso arrependimento. E se decretares uma tentação entre os seus servos, que nos retorne a ti, não atentados. Allahumma ihdina li ahsani al-akhlaq wal-a'mal. Oh Allah, guia-nos para as melhores das condutas e das ações. La yahdi li ahsaniha illa ant. Pois mais ninguém além de ti é capaz de guiar a elas. وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. E nos livre das más condutas e ações, pois não há ninguém além de ti que possa nos livrar delas.